3600, solo aos 46, livra direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Passou a escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Polo 705, livre pouso não no zero, vento no 70 graus, fundo 2 nós, altímetro no zero no meio. Livre pouso, cabeceira no zero no meio, bom no 705. Confirme, tá chovendo sobre a pista, Zé? Negativo, pista molhada, porém sem chuva. Positivo, obrigado. O Xenem 2 estabilizado, senão a ILS deu no zero. Pois, completa a aproximação ILS, chama a torre Salvador em 1 no noite, decimal 95. Poderia confirmar a turma da torre Salvador? 2 decimal 95. Torre Salvador 18895, 62, graças. 795, desça para 2000 pés, e aguarde a transferência de comunicação. Descendo para 2000. Aguardando a transferência, estabilizado no watch 2795. Continua a aproximação, aguarde pista livre, não chove sobre o campo, porém pista molhada. Continua 6227. Aproximando a Juliette, tá 3600. 3600, taxi a Juliette, portão 10. Juliette pro 10. Solo 49, livra direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte Juliette, estabilizado o localizador 2795. 2795, complete aproximação, ILS chama a torre Salvador em 18 decimal 95. 29527. Obrigado, bom trabalho. Para 2224, desce para 3000 pés, o último é Salvador, 1096. 3000 com 1016, ou 2224. Ou 1098, desça para 4000 pés, o altímetro 10 no meio. 4000 pés, Salvador, boa noite, azul 2795, estabilizado, localizador. Azul 2795, reporte externo. Ah, é, pronto. 50, saída Fuca, transição Aracaju. Aerovia Perzulu 17. Decolação 10, curva à esquerda, controle 120.8, aciona. 5-4 no 1, coteja. Sim, se autorizando 5-0 para Maceió, Fuca, transição Aracaju. Decola do 1-0, com curva esquerda, acerta a Perzulu 1-7, controle 1-0-8 e o transponder 5-4 por 1. Eu vou 1-3-4. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Já está pronto para funcionamento 0-2. Gente, temos aeronave no pátio 3, já finalizando o pushback, aguarde para o início, voo 1-3-4. 6212, Solo 5-1, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na sua frequência, Xené 6212. Salvador, voo no 098, e ano se viu à direita, 5 milhas pro 04. Meia. O azul 2795, passando externo agora, baixou, travou, livre pouso. Quatro, desce para 2 mil pés, altímetro 1.06, alírio elétrico, chama estabilizado. 2 mil, chama não estabilizado, 2.224. Zero nove oito, redução para 1.709. Quanto, senhor? 7.09. 1.709. Fazer 2-4, inicie redução. 2-4, reduzindo. Kilo Oscar, prossiga. Oscar, temos uma solicitação da sala IF para entrar em contato. Existe um erro no plano Porto Seguro Valadares. Entre em contato com a sala IF, após chame aqui novamente para a cópia. Zero 98, isso é para 3.010. Altímetro permanece 1.016. 6.016, bom, 0.96. Mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, volta para o trânsito. 5972 para o táxi com 4, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Guarulhos. 4 a bordo, altímetro no 0 no meia, táxi via Índia Alfa, reporte pronto no ponto de espera. Resolve. CD24, complete a aproximação ILS e chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado, bora. Torre Salvador, muito boa noite, o passarelo 2224. Boa noite, passarelo 2224, é parte externo. 24. Torno 098, desça para 2003, livre LS e chama estabilizado no localizador da 90. Torno 705, após a aeronave da Rio à sua esquerda, segue via Juliette, portão 1. Portão 1 na porta do Rio Congo, na Federação. Senhor, Xené 6212, Alfa, antes da Juliette. Xené 6212, táxi via Juliette, portão número 5. Táxi via Juliette, portão 0795. Sul 2795, solo 56, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Fat 3. Alfa Kilo Fat 3. Torre, boa noite, Rio 5972, o ponto de espera dando 0 pronto. O 5972 mantém o ponto de espera. Passou externo, baixou, travou, 2224. 2224, livre pouso na 1-0, vento 1-8-0 graus com 1-1-9, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, passarei 2224. Soninha. 34, coordenação com a equipe de solo após parada da aeronave da companhia no portão 1. Autorizado o pushback somente, para o táxi. Sim, então, só não pode parar a aeronave da companhia no portão 1, autorizado o pushback de coordenação, para o táxi, 1-1-3-4. Gente, siga o sinalizador. Estabilizado no X-Ray, ou no 098. 098, complete aproximação e chame a torre em 198, decimal 9. 39, tem que ser logo. Oi, Salvador, uma boa noite, chegou no 098, tá cruzando em dia terra, baixado de trabalho. Boa noite, Bruno 098, continue a aproximação, aguarde pista livre, não chave sobre o campo, porém pista molhada. Gente, o 098, tá no fim. P2224, solo 59, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. Direita, livre, reportante da Juliette nessa frequência, 2224. No 098, livre pouso na 10, vento 180 graus com 1-1 NASA, altímetro no 0 no meio. Livre pouso, pistão no 0, milímetro 6, no 098. E o 5972, após o banho da Gol na curva final, a linha mantém 1-0. É, após a passagem da aeronave na final, a linha mantém 5972. P2224, táxi via Alfa Juliette 1-4 da remota. Alfa Juliette remota 1-4, 2224. Mano 098, solo 01, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reportante da Juliette. Livre à direita, na frente do potente da Juliette, 1-0-9. 134 para o táxi. 87 a bordo, 2 horas e 35, Natal com alternativa. 187 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, em cima 95. Via Índia Alfa, ponto de espera na 02295, a estrada no 0 no 6, voo 1 no 1 no 6, lá na mão, que é pra... Iniciando a detonagem, 97. Decolada ao 03, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle ao Rio 5972, mudança de frequência na sua escuta. 972, contato radar, decolagem, suba e mantenha 400 após 2000, voo Ilheta. Após 2000, vou em meia, descida para 400. Obrigado. Prossiga. Gente, chame torre 1895. Oscar informa o pátio. Seda prevista, Corolla, barra de cópia. Uno 34, a linha decola da 10, vento 180 graus, com 10 nós. Que decola da 10, o Uno 34. Salvador 9810, parte 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Autoridade, chama para o táxi. Para, 098, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette. Uno 34, decolada ao 06, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 1208, voo 134, boa noite, até a próxima. 2 kg, Oscar, pronto para a cópia. Utilizado Porto Seguro, nível 100, via Golf 677, saída Coral. Decolada 17, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 54 no 6, coteja. Para o 350, o número 34 está pouco. Gente, 2 a bordo, livre acionamento, chama para o táxi. 5972, chame o centro Recife em 3325, alterna 339. Opa. 13325, 3395, muito obrigado, 5972. Siga. Boa noite, o Mike Richard solicita autorização para reboque da posição 9 para a posição 1 no 3 do pátio principal. Autorizado, autorizado, reporte ao término. Sim, autorizado, reportará ao término, Mike Richard. Para o táxi 9810, 3 a bordo, 1330 de autonomia, alterno galeão. Tente 3 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa reportará no ponto de espera 9810. Altima 10 no meio, livre taxi, para ingresso, voo pelo Oscar. Por 1134, chama o centro Recife 2545, alterna 26.85. A primeira é 2545? Correto. Obrigado, senhor. Boa noite. Da 1-0 está pronto, 9-8-0 da Rio. Rio 9-8-0, a linha decola da 1-0, vento 1-8-0 graus com 1-0 na. A linha aí decola, 9-8-0 da Rio. Oscar, livre ingresso na 1-7, reporte alinhado e pronto. 9810, decolado 114, controle 120, decimal 8, bom voo. 208-9814. Controle Salvador, boa noite, 9810 da Rio, decolou no PC da Dael Laser. 9810, contato radar em decolagem, submonte ao 340 após 2000, voo Ileta. Após 2000, voo Ileta, 9810. Tente manter a posição alinhada. Lasca, livre decolar da 17, vento no 80 graus, como 0 na. Controle Salvador, muito boa noite, é o TAM 3152. 2. Situação, mantendo o nível 050, chega da Mari. Da Mari, 050, autorizado. Aguarde, 2. Lasca, decolada 117, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, contrabando. Controle Salvador, boa noite, está passando o Golfo Quilômetro. Golfo Quilômetro, contato radar na decolagem, submantém 100, seta Coral. Uma centena na Coral, Golfo Quilômetro. Mike X-Ray Charlie, informando o sérgio de reboque na 1-3 do Pacífico. Obrigado pela coordenação, boa noite. Boa noite, frequência livre, Mike X-Ray Charlie. Frequência livre, X-Ray Charlie. Salvador Ground, muito boa noite, Portugal 020. Portugal 020, go ahead. Portugal 020, we have information, Charlie. Destination Lisboa, Airbus 332, requesting clearance, please. Roger, stand by for ATC clearance. Controle avião 96-9890. Prossiga. Pode voar pro BAV, está presente? 9890, aguarde a coordenação. Call tower 118.95. 118.95, bom final de semana, obrigado. Salvador Tower, boa noite, é Portugal 020. Portugal 020, ready to copy. That's a fine, go ahead. Clear to Lisboa, flight level 350 via Upper Whiskey 50 to Mike Sierra Terra, Upper November 866, flight plan route. Momo departure, J Beach transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8, squawk 5425, read back. Destination Lisbon, flight level 350, via Upper Whiskey 50 to Mossoró, then Upper November 866, flight plan route, start on departure, JB transition. After departure, runway 10 left turn, departure frequency 120.8, and squawk 5425, well, 020. Your departure is Momo with JB transition. Okay, Momo with JB transition. Feedback correct, all ready for push and start? We will, déjà. Torre Portugal 020. Siga. Pode, por favor, confirmar a saída que nos deu? Foi uma Momo. Nós não encontramos a informação da transição da Momo para GB. Aguarde. Se puder ser a Aron, é o que temos no plano de voo, agradecemos. Na Momo nós não temos transição para GB. Sente, aguarde, vamos verificar com o controle. Entendi, obrigado. Qual o horário do plano? Infelizmente não temos o plano aqui, aguarde. 3152, este mantenha 2000 pés, autorizado final ILS XRP, zona 0, informe estabilizado. Departure is Aron with GB transition left turn. Okay, Aron, GB transition left turn, 0-0, Graton. We are also ready for push and start, 0-0. Good for push and start, call ready for taxi. Afirmativo, foi dado ciência, a senhora não escutou a chave. Só confirmando, descendo para 2000 pés, reportaram estabilizado, 3152. Problema de reboque para a posição 1-2, remota do Batistão. E para o reboque, golfe de Farmeco. Rodará, correto. 295-2228, boa. Torre, Salvador, muito boa noite. Passa dentro do 2228, frente da informação Charlie, por gentileza, autorização do Itaú da Conquista, 1-8-0. Passa dentro do 2228, autorizado Vitória da Conquista, nível 1-8-0, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, DCT Oplor, DCT. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-2-1, no cotejo. Passaria do 2228, autorizando a vitória da conquista, CL 180, conforme rota, decolada no 0, primeira curva à direita, perfil Arbor, Elefa, DCT Opilar, DCT Conquista, controle 120, decimal 8, aciona 5421, passaria do 2228. Regimento correto, chama para pushback e sonamento. Chamada 28. Primeira aeronave da Gol pediu cópia, Gol no 705. Destino Galeão. comunicar com o Centro Recife, não temos informações do seu plano aqui. Salvador, voo no 705. Prossiga. Eu não tenho o nosso plano? Não temos nada aqui. Nada. Vamos verificar com o Centro Recife. Vai entrar em contato aqui com a companhia, tá ok? Gente, verifique se foi feita a DLA ou CHG, que pode não ter sido processado. Positivo então, obrigado. Estabilizando o trato 3052. 3152, agora com a torre 198, decimal 95. 18, confirmado? 895. 895, obrigado, senhora, uma boa noite. Torre, muito boa noite, é o TRAN 3152. 3152, é parte externa. Passará. Passou externo, tá 3152. Fala oficial, vira seu giro até aqui. Torre Utran 3152, passando externo. Utran 3152, ciente, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 89. Nativo livre, pouso 3152. Airport 020, stand by. Holding position, 020. Torre Bataneda 2228, pushback acionamento. Guarda, Bataneda 2228. Guarda. Airport Gal 020, change your departure to Momo departure de Lube transition, please. Momo departure e Lube transition, Gal 020. Dilube, Delta Índia, Lima, Uniforme Bravo. Dilube, Portugal, 020. Approve a taxi, Holding Point, Runway 10, via May Apron, and Taxiway India. At Holding Point, call me Brady. Hi, Eddie, my name is from Runway 10, via India, call you Brady. Portugal, 020. Golf Kilo Alpha Controle Salvador. Torre, teria uma previsão para o passarelo 2222? Afirmativo, só esperando o Air Portugal cruzar a retaguarda. Afirmativo, após o procedimento autorizado? Afirmo, após o Air Portugal retaguarda, chama pronto o táxi 2228. Tem que chamar na pronto o táxi 2228. É 3152, solo 36, livrando no 21 decimal 1. Né? Boa noite, Alfa Reportante da Juliette. Alfa Reportante da Juliette, está 3152. Alô, Salvador, gol, gol, que bom, né? Golf Uniforme Eco, aguarde. Portugal 020, Etta do Ponte, com o Tower 118, decimal 95. We are already on Tower, Portugal, 020. Tá 3152, mantenha antes da Juliette aguardando para ingresso. Alfa antes da Juliette, tá 3152. Tá 3152, mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso. Tá, mantenha a posição antes da Juliette, tá 3152. Para o táxi passarelo 2228, 41 no POB, 5 horas e 50 minutos, Salvador. Passarelo 2228, livre táxi até o ponto de espera da 10, via Bate Uni Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 10 no meio. 10 no meio, autorizado o táxi, Bate Uni Índia, passarelo 2228. Chama pronto no ponto de espera da 10. Golf Uniforme Eco, na escuta? Golf Uniforme Eco, na escuta? Tower Portugal 020, we are fully ready for departure, runway 10. Change to line up for takeoff, runway 10, wind 190 degrees, 10 knots, Air Portugal 020. Clear to line up and take off for runway 10, copy to wind 0020. Capitão 3. Mota 1 ou 2? Desce, mota 1 ou 2, Capitão 3. Chamou o passarelo 2228? Negativo. Obrigado. Golf informe, é que não escuta? Diga, eco na escuta. Ficou na nave da TAM agora ingressando para a remota 1 ou 2? Mais dois minutinhos para autorizar o seu reboque, ok? Ok, me dá um Passarei 2228, alinhar e manter cabeceira no zero. Portugal 020, airborne at 43, contact the departure Salvador Control, 120, decimal 8, have a nice trip. 120, decimal 8, Portugal 020, thank you, have a nice weekend. No 098, boa noite, para a cópia no 211. Para Portugal 020, boa noite, radio contact, family maintain for level 350. Via Momo Departure, Zilub Transition. Continue climb, flight level 350, Momo Departure, Zilub Transition, Portugal 020. Ave 72, boa noite. SN Identificação, chegada Mari. Autorizado esse setor nível de voo 050. Após pagode. Já frequência 1219. Salvador 1016. Frequência 1211. Qual a meta que tinha no rebote? 1211. 1211. 121 decimal 10. 121 decimal 10, graças. Passaria 2228, livre decolagem, pista no 0, vento 180 graus, 99. Vai iniciar a decolagem, pista no 0, passaria 2228. Gol no 098, copia. Autorizado Salvador Natal via Berlu no 0. Nível 370. Decolagem não no 0, curva à esquerda. Pulca, Jamo, Zipar. Transponder 5432, controle 120, decimal 8. Correto, chama pronto, gate 2.